Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é importante e muito recorrente na nossa sociedade, que é a profissão docente. A professora Paola é a nossa convidada de hoje e ela vai nos dar dicas, vai contar desafios, né, especificamente sobre a educação física escolar, certo? Então vou deixar com que ela se apresente. Por favor, professora Paola. Bom, meu nome é Paola, tenho 41 anos, atuo como professora desde os 14 anos, trabalhei com educação infantil, maternal e primeiro período ao longo do meu ensino médio inteiro, primeiro, segundo e terceiro ano, e também como professora de baby balé em escolas de educação infantil. Foi isso que me levou a fazer educação física. Eu me formei na Universidade Itaúna, em um curso de licenciatura e bacharelado no ano de 2003. Desde então, no meu primeiro período de curso, eu tive a possibilidade de conseguir um cargo como designado numa escola pública. Gosto de contar um pouco essa história para mostrar como era uma outra realidade, né, que eu vivenciei, uma outra realidade profissional. Eu fui para uma designação no primeiro período de um curso de educação física, concorrendo com mais de 30 professores, com 10 anos de estado, e naquela sala, né, dentre esses 30 professores, não tinha nenhum professor com formação, formado em educação física, e eu era a única estudante de educação física, por isso que eu consegui uma das vagas, das duas vagas. Desde então, eu nunca me afastei totalmente da docência, me mantive no estado como designada durante o meu curso, né, os 4 anos de curso. No finalzinho do curso, eu tive a possibilidade de fazer um concurso público no estado, fui aprovada. Então, logo assim que eu me formei, eu consegui assumir esse concurso e mantive no estado durante quase 15 anos. Fiquei afastada uns 3 anos da docência da educação básica e voltei, mais ou menos uns 6 anos atrás, numa escola privada. Trabalho com educação física no ensino fundamental 1, segundo e terceiro anos do fundamental 1, ensino fundamental 2 no nono ano e ensino médio na terceira série do ensino médio. O objetivo do nosso bate-papo de hoje é te auxiliar. Aí você que está formando, você que está nesse processo de formação, né, em educação física, e nós vamos começar fazendo uma pergunta, né, para a professora. Quais os principais desafios da docência para você? Um dos principais desafios da docência para mim é construir um ambiente de aprendizagem de qualidade, porque, especialmente os professores que atuam em escolas públicas, eles vivenciam, né, ao longo do seu cotidiano, situações de desvalorização profissional, de falta de recursos, o que dificulta um pouco essa atuação profissional. Professor, eu acho que com essa pergunta eu represento, assim, se não 100%, uma grande parte, né, dos meus colegas, porque quando a gente está nesse processo de formação, a gente sente uma insegurança. Eu queria saber se você já se sentiu inseguro em exercer a profissão, e se a resposta fosse assim, como você superou isso? Bom, eu vivenciei uma situação ao longo da minha trajetória que me deixou bastante insegura. Vou relatar a situação para vocês. Eu estava dando aula, eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, estava numa quadra, dando aula de handebol, e eu estava apitando um jogo coletivo. E aí, um dos alunos arremessou a bola para o gol, o goleiro espalmou a bola, o jogo continuou. Como eu estava apitando o jogo, eu estava acompanhando ali, né, o contexto do jogo, para onde a bola estava indo, e de repente esse goleiro que tinha espalmado a bola veio correndo na minha direção, sem um dos dedos da mão. E aí, chorando, né, falando: professora, meu dedo, meu dedo. E aí, na hora que eu olhei aquilo, levei um susto, peguei ele pelo braço, saí correndo. Quando eu vi, o dedo dele estava caído dentro da área do gol. E aí, na hora, tive, né, automático, peguei o dedo dele, a gente saiu para a secretaria e ligamos para o corpo de bombeiro, fizemos os primeiros socorros da forma correta, mas eu ficava esperando as serventes me ajudarem com gelo, aquela coisa toda, e com o dedo na mão, parecendo um dedo de borracha. Foi tão bruto o evento que Como se tivesse descolado o dedo dele, assim. Não saiu nenhuma gota de sangue, parecia realmente um dedo de borracha. E na época, o procedimento do SUS era terminar de amputar, porque desmiofibrilou o tecido todo. Ele estava com um anelzinho no dedo, e quando ele espalmou a bola de handball, um colega que estava jogando na quadra de trás chamou ele e chutou uma bola de futebol. E ele pulou. Quando ele pulou para defender a bola de futebol, em questão de instantes, assim, a aliança agarrou na trave, num ganchinho da trave que estava quebrada, e quando ele caiu no chão, ele já caiu sem o dedo. Então foi uma situação assim trágica para mim. Eu era muito nova, eu estava começando, né? Tinha poucos anos de docência e aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei um tempo afastada, sem querer voltar na escola, sem querer vivenciar, né? Rever esse aluno. Foi difícil o nosso encontro depois também, mas eu consegui superar. Eu fui à casa dele, a gente conversou, conversamos muito com a família. Na época eu tive muita sorte, porque eu fiz todos os procedimentos que eu deveria fazer no momento, né? Então, quando ele chegou no, na emergência, no João 23, a primeira coisa que a médica conversou quando a família chegou é que os primeiros socorros tinham sido feitos da forma correta, que o dedo chegou no estado correto, só que não tinha como fazer essa cirurgia no SUS, era uma cirurgia microscópica, que talvez faria em um hospital em São Paulo, que ele deveria pegar um avião e ir, aquela coisa toda, que a família não tinha recursos e que o procedimento do SUS era amputar. Então foi uma situação que eu vivenciei que me chocou muito e que me faz refletir muito sobre a importância também do nosso trabalho, né? Eu conheci muitos professores ao longo da minha carreira docente que simplesmente entregavam a bola para o aluno, saíam da quadra. Conheci professores que dormiam no carro, no estacionamento. Conheci professores que ficavam na sala dos professores. Os alunos chegavam, pediam a bola e eles pediam para pegar. Então, assim, se um fato trágico como esse acontece em uma situação onde o professor ele não está presente, esse professor responderia por isso, né? Então, era uma situação muito complicada. Então, faz também a gente repensar a importância da gente estar ali sempre presente, né, em contato com os nossos alunos, cuidando dos nossos alunos e sabendo também prestar os devidos primeiros socorros em casos de urgências, né, que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas um dia pode acontecer. Então, esse foi um dos momentos em que eu me senti mais insegura, assim, com a minha profissão. E depois desse relato, né, eu queria te perguntar, quais foram os motivos que te levaram a escolher a educação física escolar? O que me fez escolher educação física escolar, eu acho que não escolhi, eu fui escolhida. Eu fui fazer educação física, na verdade, pela dança e pela ginástica, né, que eu sempre fiz essas duas atividades, e tinha um envolvimento muito, muito grande também com a área de bacharelado, com academias na época, né? E como eu falei para vocês, eu tive essa oportunidade de começar a dar aula ainda no segundo período, ou primeiro período de faculdade. E eu simplesmente me apaixonei. Me apaixonei pela docência e é o que eu me vejo fazendo assim até o resto da minha vida. É o que eu amo fazer, dar aula. Paola, nós vamos falar agora um pouquinho sobre esse tempo de pandemia, que tem sido um desafio, né, para nós estudantes, para você, acredito que para vocês, professores, para os pais, né, para a comunidade em geral. Você tem dado aulas de forma remota, e como os alunos têm lidado, né, com essa situação? Bom, eu trabalho numa escola em que desde o início, né, do afastamento, do isolamento social, nós paramos 15 dias de férias apenas, mantivemos as atividades dentro da perspectiva do ensino remoto. E de março para cá foram várias as adaptações, né, a esse novo processo. Mantivemos o nosso planejamento, é claro que com as mais diversas adaptações para conseguir manter as aulas de educação física dentro dessa perspectiva. Em relação aos alunos, o que eu percebo é que, como eu dou aula no Fundamental 1, segundo e terceiro ano, Fundamental 2, nono ano, e ensino médio, terceira série do ensino médio, eu percebo uma maior adaptação dos meninos mais novos em relação à educação física no ensino remoto. Sinto esses meninos mais motivados. com as aulas, com as práticas. É claro que eu estou falando de uma realidade onde todos têm acesso, né, a um computador de qualidade, a uma internet de qualidade, que facilita muito a nossa prática. Mas os alunos mais novos têm se adaptado melhor. E caminhando para o final do nosso podcast, do nosso bate-papo de hoje, eu queria que você deixasse uma dica para nós que estamos nesse processo de formação, para professores recém-formados, né, que vão encarar a docência em seu dia a dia. Como você incentivaria a prática, né, da docência? Bom, deixar uma dica para o professor recém-formado. A primeira coisa que eu falaria é: continue estudando sempre, nunca pare no tempo. Todo conhecimento é pouco. Estabeleça uma relação de proximidade com seus alunos, estabeleça uma relação de confiança, de empatia, né? Esse bom relacionamento professor-aluno eu acho fundamental também no processo de ensino-aprendizagem. Seja ético, responsável com a sua prática pedagógica, acredite nos seus valores, né? E coloque esses valores também na sua prática pedagógica. Tenha uma intenção com a sua prática pedagógica, então toda prática pedagógica ela é intencional. Planeje suas atividades, faça um bom planejamento das suas ações. Essa é basicamente isso. Então, sempre planejar, sempre se atualizar. Né, eu sempre trabalhar com a perspectiva da ética, do respeito e nunca desista dos seus ideais, porque não é fácil, né, ser professor, a gente tem que se reinventar o tempo inteiro, mas é extremamente gratificante, extremamente gratificante. Paola, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter nos agraciado aí com palavras de experiência, que eu acredito que agrega muito na nossa formação. E muito obrigado aos nossos ouvintes, para quem ouviu até agora, e obrigado. Até o próximo encontro.